profetas e profetadores. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, João 13, 34. Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Deuteronômio 18 e 20. Queridos irmãos, notem que nenhum destes falsos profetas que se levantam por aí tem a coragem de falar as palavras que devem preceder toda a profecia. Assim diz o Senhor. Ou isto diz o Espírito Santo. Ao contrário dos verdadeiros, estes falsos profetas, ou profetadores, não têm a coragem de anunciar estas primeiras palavras, pois sabem que se ousarem falar falsamente em nome de Deus, de longo tempo já estão colocados debaixo de sentença de morte, pois ousaram falar falsamente em nome do Senhor. Estes falsos profetas nunca dizem assim diz o Senhor, mas de forma astuta se aproximam das pessoas e repentinamente começam a falar como se fosse a boca de Deus tomando a boca deles. Meu servo, eis que te digo. Sei do que tens passado. Sem declarar quem está falando. Ou seja, estão falando no próprio nome, e não em nome do Senhor. Quando Deus usa um profeta, ele declara a assinatura de quem está falando, o próprio Deus. E tem mais, ele não anula a inteligência do profeta, mas fala e mostra em seu espírito claramente as palavras e visões que ele deve transmitir, no mesmo tempo em que a pessoa não fica tomada, nem em estado de transe, porque isso é surto psicótico. Quando um verdadeiro profeta está falando, você pode interagir com ele, inclusive fazer perguntas para ele, e ele responde. Quer saber mais? Você pode até mesmo questionar ou contrariar ele, que ele te esclarecerá tudo, pois permanece lúcido e de olhos abertos. Incrível. Mas tente contrariar ou fazer uma mínima pergunta a um destes profetadores. Eles prontamente levantarão o dedo cheio de juízo de morte, dizendo, ai de ti que te levantas contra Deus. Como se Deus não tivesse criado o ser humano com o direito de pensar. Irmãos, o verdadeiro profeta não assassina a personalidade das pessoas e nem trucida a sanidade e o bom senso. O verdadeiro profeta serve ao Senhor, o Deus vitorioso, supremo em poder e perfeito em sabedoria, que não vai lançar um juízo de morte sobre uma pessoa que já está sofrendo, cheia de angústias e despedaçada diante dele. Neste caso, ele vai socorrer, instruir, clarificar e salvar esta pessoa. Ele sabe de tudo. Quando a ocasião exige, ele também anuncia seus juízos e advertências para que o homem se converta do mal e endireite seus caminhos, mas tudo com a finalidade de salvar, e não para matar sem piedade. Aí destes profetadores assassinos de almas, eu é que digo. Prestem atenção que em toda profecia, o profeta deve deixar claro quem está falando, sem mencionar que a vida espiritual dele deve ter testemunho e ser exemplo de verdadeira fidelidade e obediência. E te dou certeza de que se um destes lobos se levantar, você pode reagir, ser firme, olhar nos olhos deles e dizer que Deus enxerga. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho, não verá. Salmos 94 e 9, o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Provérbios 15 e 11. Decretos da Fé. Blogspot.com